Eu acho que Deus faz as coisas certas na vida da gente. Deus planeja tudo pra acontecer na hora certa. E aí veio essa canção aqui. Eu sei que é amor e sinto pra valer. Joga na palma da mão e vem. E como que eu faço pra tirar da cabeça, sendo que você não sai do meu coração? E fico no sufoco com essa paixão. E eu não sou brinquedo, mas você me pisa e sem querer judia do meu coração. Fez minha cabeça sempre que decido te dizer. Então vem, eu sei que é amor e sinto pra valer, pois por você eu dou a cara pra bater. Se eu te peço um beijo, mata o meu desejo e tira o meu sufoco com o seu prazer. Eu sei que é amor e sinto pra valer, pois por você eu dou a cara pra bater. Se eu te peço um beijo, mata o meu desejo e tira meu sufoco com o seu prazer. Como que eu faço pra tirar da cabeça, sendo que você não sai do meu coração? Sempre que me pede pra que eu te esqueça, fico no sufoco com essa paixão. E eu não sou brinquedo, mas você me disse sem querer, judia do meu coração. Faz minha cabeça sempre que decido te dizer não, não, não, não. Eu sei que é amor e sinto pra valer. Valer, pois por você eu dou a cara pra bater. Se eu te peço um beijo, mata o meu desejo e tira o meu sufoco.